Com decência e ordem, pois o tempo não é meu só. Se eu começar a falar demais, pastor, pode puxar meu paletó. Outros também querem falar as bênçãos da salvação. Se eu não tiver prudência, lá se vai o tempo dos irmãos. No livro de Eclesiastes, pode ler agora ou depois. Se você não sabia, saiba já, no capítulo 5, versos 2. Mas é preciso decência e ordem, pois o tempo não é meu só. Se eu começar a falar demais, pastor, pode puxar meu paletó. Pode alguém me repreender por estar cantando assim? Quero que os irmãos entendam, a começar de mim. Se é da carne ou do Espírito, a igreja irá discernir. Se é pelo Espírito Santo, meus irmãos, ninguém poderá impedir. Mas é preciso decência e ordem, pois o tempo não é meu só. Se eu começar a falar demais, pastor, pode puxar meu paletó.